Este é o Segurança Legal, episódio 163, gravado em 25 de julho de 2018. Responsabilidade civil e carros autônomos. Neste episódio, vamos conversar com o professor Cristiano Colombo sobre alguns aspectos dos seus estudos sobre responsabilidade civil e carros autônomos. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown 5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Guilherme Goulart e estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia, desta vez sem o Vinícius Serafim, que está curtindo merecidíssimas férias, mas que mandou uma mensagenzinha para a gente que a gente já vai tocar aqui antes do nosso tema principal. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição, vocês já sabem, no Twitter, no @ Segurança Legal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes, né? Vocês já sabem também que todos os links estão lá no nosso site. Quer ajudar o Segurança Legal a continuar existindo? Agora você pode fazer isso por meio do Apoia-se, da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Basta visitar apoia.se/segurançalegal, que você encontrará diversas modalidades de colaboração, com algumas recompensas que nós oferecemos para os nossos ouvintes, né? Temos inclusive na modalidade Insider, que é a modalidade mais alta de colaboração, alguns áudios extra que nós encaminhamos, eventualmente encaminhamos para os ouvintes, né, com alguns temas, como se fossem pequenos episódios do Segurança Legal. Então fica também a recomendação para que você visite lá o Apoia-se. Vamos ouvir também o áudio que o Vinícius, mesmo de férias, gentilmente encaminhou para a gente aqui, interrompeu rapidinho as suas férias para não deixar a peteca do Segurança Legal cair. Olá, caros ouvintes do podcast Segurança Legal, aqui é Vinícius Serafim. Não estou nesses últimos episódios aí porque estou viajando, mas já retorno na semana que vem e estaremos novamente gravando, eu e o Guilherme, para vocês, tá? Um forte abraço a todos vocês. E por falar nisso, né, um forte abraço aí pro Alexandre. E embora não esteja no podcast essas últimas duas semanas, eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, tá? Então, um forte abraço pro nosso ouvinte Alexandre. Não vou colocar o sobrenome aqui, mas ele sabe que é ele, tá ok? Até mais, pessoal. Bem, então agora vamos ao nosso tema principal com o nosso convidado, com a gravação que fizemos já com o nosso convidado, desta vez o professor Cristiano Colombo. Bem, então estamos de volta aqui com o nosso convidado do episódio de hoje, o professor Cristiano Colombo. Professor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por esse convite, né? Já é a segunda oportunidade que eu tenho aqui para falar com vocês sobre essas relações que existem entre o direito, né, e a tecnologia. Eu acredito muito que esse seja um caminho inesgotável de estudo para todos nós, né? E principalmente esse grande desafio de fazer essa intersecção entre duas áreas do conhecimento que são tão importantes. É. Sabe que até a gente estava conversando aqui antes, a gente não vai se chamar de professor, né? Vamos usar Colombo ou Cristiano, e até para ficar uma coisa mais um pouco mais descontraída, porque o tema ele é difícil, e até para os nossos ouvintes também, né, Cristiano? Porque eu comentava aqui também que a maioria dos nossos ouvintes é da área da tecnologia e não do direito, então eventualmente quando eu senti assim que uma explicação mais específica sobre os aspectos jurídicos fosse necessária, eu te aviso também nesse sentido. Então, apenas como o Cristiano falou, ele já participou do Segurança Legal lá no episódio 143, no curso Uso Brasileiro de Direito Eletrônico. E dessa vez a gente estava conversando aqui, já que o Vinícius está de férias, né? E a gente estava pensando, ah, o que a gente pode falar? E aí pensamos em falar sobre a questão da responsabilidade civil e dos carros autônomos. E de onde é que vem esse interesse do Colombo sobre esse tema? Não é segredo, a gente já comentou da outra vez, o Colombo concluiu já o pós-doutorado, né? Já, concluí já. E foi orientado pelo professor Eugênio Facchini, aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, e os dois escreveram um artigo, vou ler aqui o título, que é Aspectos Históricos e Conceituais Acerca dos Veículos Autônomos, seus efeitos disruptivos em matéria de responsabilidade civil e a necessidade de proteger as vítimas. Vamos colocar o link para quem quiser se aprofundar e quiser ler. Na verdade, a gente vai dar uma passada pelo artigo, algumas coisas aqui estão no artigo, então você vai ler mais para se aprofundar. Mas antes da gente se falar um pouco mais sobre essa inter-relação entre responsabilidade e carros autônomos, eu acho que seria interessante dar um overview bem rapidinho, assim, coisa bem rápida mesmo, sobre a responsabilidade civil, o que é e qual é a diferença entre responsabilidade civil e responsabilidade criminal ou penal. Eu acredito que aqui vamos passar assim, já analisando pontos bem específicos e buscar trazer exemplos, né? Então, primeiramente, assim, o que é a responsabilidade civil? Qual é o objetivo da responsabilidade civil? Sem dúvida alguma, né, a responsabilidade civil tem como seu primeiro capítulo, tá lá no Código Civil, né, a obrigação de indenizar. Então, de uma forma bem direta, né? Você causou dano a alguém, esse dano que pode ser, por exemplo, patrimonial, ou seja, algo que envolva valores, houve, por exemplo, num acidente de trânsito, já está falando em casa mesmo. Enfim, bateu lá o carro, né? Houve um abalroamento, como os advogados gostam de falar. Sim. Nesse caso, o que acontece? Vai ter que consertar o carro. Então, para consertar esse carro, né, dentro da teoria do dano, a gente chamaria de dano emergente. Consertar. Mas é claro. O que é verificável de plano, né? Custou R$5.000 para arrumar o carro. É, ó, bati meu carro lá, quanto é que custa? Vai ter que chapear, pintar e tal. Isso custou R$5.000. Bom, esse é o primeiro dano que você enxerga, porque também pode ter uma outra espécie de dano dentro desse subtítulo dano material, né? Então, falando só de dano material até agora. Então, o dano material começa com esse dano emergente, que é consertar o carro, mas também outra coisa que muita gente deve ter ouvido falar, que são os lucros cessantes, né? Então, são... Que, na verdade, assim, eu sempre gosto de dizer, o que é lucro cessante? Não é lucro, né? Eu digo assim, fala devagar que tu entende, né? Lucro, que é ganhar, né? Sim. Cessante, ou seja, que tá cessando, né? Então, a pessoa, como ela deixou de usar o carro para trabalhar, ela teria esse direito. Então, dentro daquilo que o dano vem trazer. Então, você bate num cara que tem que dirige Uber. É, o carro fica 4, 5 dias no conserto, além dos danos emergentes do conserto, ele teria ainda os lucros cessantes pelos dias que ele pode trabalhar. Claro que em um acidente de carro também pode haver outra. Aliás, acidente de carro a gente pode talvez falar sobre as mais amplas possibilidades de danos, né? Mas a gente teria também o dano, além do dano material, nós poderíamos falar do dano moral, por exemplo. Então, não é a regra que um acidente de trânsito traga o dano moral, né? Mas, dependendo da amplitude, da magnitude do acidente, se a pessoa, por exemplo, ela ficar daqui a pouco com alguma lesão, que ela fica afastada né, até do que é a vida normal dela, até pode trazer daqui a pouco um estado depressivo, alguma coisa assim, sim, poderá ter um dano também de ordem moral, mas não é a regra, né? Cuidado, sim, né? É. Pessoal assim que... Os advogados gostam muito de pedir sempre dano moral. Tipo assim, vamos colocar um pouquinho mais de água nesse feijão, porque sabe, vamos botar mais um dano moral nessa história. Então tem que ter cuidado, né? Ainda mais agora que o código de processo, né? O pessoal aí que é da área de tecnologia, nós gostamos de advertir que daqui a pouco, né, você vai lá e faz um pedido que não tem fundamento, você vai ter que pagar com sucumbência, que na verdade é o valor que se paga para o advogado da parte contrária, porque você fez um pedido que não foi aceito, né? Enfim, né? Mas veja, então dano moral. Depois disso, nós temos um outro ponto que seria o dano estético. Também é interessante dentro dessa área aqui, que seria uma marca, uma cicatriz, uma queimadura. Muitas vezes a gente vê, dependendo do acidente, a pessoa tem que fazer uma cirurgia e essa cirurgia representa um corte no corpo da pessoa e daqui a pouco ela não vai poder mais, ou ela, não é que ela vai poder mais, mas daqui a pouco ela vai sentir um pouco envergonhada, constrangida, de ir numa piscina, ela tem que explicar, né? Até uma vez assim, um dos meus clientes falou, pois é, conheci uma namorada, ela me perguntou se eu tinha tomado uma facada. E aí se eu era violento, eu não, era um acidente de trânsito que eu tive que machucar. Então, é um dano estético esse dano, né? E ainda existe mais uma, vamos chamar mais um aí, que é o dano existencial. Que seria quando o projeto de vida da pessoa acaba mudando, né, em razão de um evento, né? Claro que pode acontecer, por exemplo, alguém perder funções, né? Caminhar, ou mesmo questões sexuais serem atingidas. Poderia haver também uma espécie de dano chamado de dano existencial em razão da mudança do projeto de vida. Isso é bem... O cara é um esportista e de repente é atropelado e não pode mais exercer lá o esporte, enfim, a atividade dele por conta de uma... Já que a gente tá falando que tem acidente de trânsito, né? A gente tem também a questão da... Né, que eu acho que vai ser importante pra gente entender depois alguns aspectos, que é a diferença entre responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva, né? Se costuma dizer que a gente tem visto uma objetivação da responsabilidade civil ao longo do tempo, né? Por que que é importante a gente entender isso e por que que isso é importante para o tema que a gente vai tratar aqui adiante? Não, vejo da seguinte maneira, né? Até, já que a gente está bem informal, assim, né? É, tipo aquela história, né? Quem não quer brincar não desce pro play. Tipo assim, quem não quer se molhar não entra na chuva, não vem pra cá porque tá chovendo, né? Ou quem tá na chuva pra se molhar, mas enfim. Mas a ideia aqui é a seguinte, que quando você desenvolve a responsabilidade objetiva, na verdade, é aquela que se dá da seguinte forma, né? Na medida em que você empreende, que você desenvolve uma atividade, você acaba assumindo riscos que são inerentes àquela atividade. Independentemente de você ter ou não ter culpa. Sim. Então, vamos assim, em alguns casos concretos, né? No caso concreto, uma montadora, ela pode ter todo o cuidado no sentido da seleção dos seus empregados. Ela pode... Matéria-prima. Exato. Comprar o melhor... não sei, melhor tinta, melhor aço, trazer os melhores engenheiros, trabalhar com os melhores projetos, né? Tomar todas as medidas de segurança possíveis e cabíveis e atender todas as regras, vamos dizer assim, sei lá, sim, ISO e tudo mais. Sim, sim. E daqui a pouco, qualidade. Mesmo assim, acontece um evento, um acidente em razão lá de uma falha, né? Um problema que vai acontecer. Então ela vai chegar lá perante o Poder Judiciário e vai dizer, olha... Não, só um pouquinho, vamos lá. Eu, efetivamente, houve um acidente e tal, mas eu sou super... Cuidadoso. Super regular aqui, né? Dou férias para os meus funcionários, eles trabalham somente 8 horas e tal, tudo mais. E eu não tive culpa no evento. Bom, o que o Poder Judiciário vai dizer? Olha, efetivamente, olhando o caso concreto, não vejo culpa no evento. Você, fabricante. É. Mas como você resolveu empreender uma atividade que traz risco para terceiros, você responde de forma objetiva. Que é a generalidade do Código de Defesa do Consumidor, né? As relações de consumo, e aí se inclui não apenas a compra de um carro, mas quando a gente começar a avançar na questão dos carros autônomos, né? É interessante porque não é somente um carro que você compra, você fica vinculado a um serviço que vai ser, inclusive, envolvendo atualizações futuras e correções, né, do software do carro. Então, você tem uma relação mais intensa ainda e me parece, numa primeira reflexão sobre isso, me diz se tu concorda ou não, né, com... O risco ele tende a aumentar aí, né? Porque você tem softwares que vão conduzir as pessoas para cima e para baixo, né? Então, costuma-se dizer que os acidentes vão diminuir, mas ao mesmo tempo eu tenho um novo risco, eu tenho uma nova preocupação, né? Essa é a grande, é um grande efeito que já está se falando sobre o arrefecimento, né? Isso é uma tradução assim, chilling effect, né? Ou seja, o arrefecimento da tecnologia, porque, na verdade, se nós não tivéssemos a questão da responsabilidade civil neste caso, tudo andaria muito mais rápido. Por quê? Porque não deixa de ser verdade que o fato de você introduzir veículos autônomos faz com que a responsabilidade ela vai migrar, ela vai passar muito mais para a mão dos fabricantes do que para o condutor. Como hoje é o condutor. Com certeza, né? Se a gente for pensar assim, que na verdade é o condutor que hoje, daqui a pouco, está verificando a distância do carro da frente. É o condutor que está verificando se está chovendo, se não está. Daqui a pouco, tudo isso, todas essas verificações vão passar para a mão do fabricante, que, através de sensores, né? E, aliás, esse foi um dos grandes pontos do acidente, né? Quer dizer, da nível Tesla do sensor, do... porque você... Da Tesla, não, do Uber, né? Foi do Uber. Foi, né? Do Uber, né? Até assim, na verdade, parametrizar, ou na verdade você mensurar níveis desse sensor, como é que... Isso é importante, né? Claro. Porque se o carro parar para qualquer coisa, pensa bem, sim, passou uma borboleta na frente do carro, para sim, o carro. Sim, sim. Então, há uma questão aí de tecnologia que tem que ser apurada, no sentido de dizer, olha, quando é que o carro vai parar ou não, né? Será que é um corpo? Será que é uma formiga passando? Será... Não, e nós já comentamos aqui, se não me engano, foi no episódio... Nós falamos lá no episódio 106, se não me engano, que foi o episódio sobre robotopia, e também falamos sobre alguns episódios sobre ética na tecnologia, também você tem escolhas éticas, hein? Até aquele artigo, né? Que mostra sobre essas implicações, sobre certas decisões que eventualmente o carro vai ter que tomar, se ele vai atropelar alguém, se ele vai desviar e matar o condutor, e aí o carro seria mais perigoso para o condutor, né? Você teria um carro que pode tomar a decisão de desviar de três pessoas para não matá-las, mas matar a você, o condutor, né? Será que... E se você não souber dessa possibilidade que o carro assim reagiria, é um problema, né? De repente você, condutor, está sofrendo um risco maior. Né? Tem até questões éticas envolvidas aí, né? É até... Existe um estudo já, né? Inclusive existe um teste que é feito pela internet. Vocês conhecem esse teste? Não. É interessante, assim, que eles estão tentando formar uma consciência para esse carro. Uhum. Então, aparece lá, por exemplo, tem uma pessoa dirigindo e tal, né? E aí, tem numa pista tem duas crianças e no outro dois idosos. Quem você mataria? Daí você tem que escolher. Sim. E assim você vai... Então, alimentando. Essa é uma pesquisa que... Isso é uma pesquisa que está alimentando, né? Uhum. Decisões futuras, né? Uhum. Então, ali aparece muita coisa, assim. Você vai olhar lá e tal e vai ver que se botar carros autônomos e tal, e, então você vai escolhendo se você quer, né, você, tô dirigindo o carro aqui, tem uma criança, uma senhora grávida e tal, um idoso do outro lado, quem que é o mais? Você escolhe. E aí assim vai, porque na verdade, uma coisa, né, Guilherme, que é verdade, é que você vai ter que começar a criar, né, alguma consciência em relação a isso, porque ética, de qualquer, né, sorte, claro, porque de qualquer sorte, decisões vão ter que ser tomadas. Uhum. Né? E daqui a pouco podem até ser tomadas, como você comentou, dizer, olha, o sacrifício menor é matar o motorista. Mas para o motorista talvez não seja a melhor decisão, né? Você certamente tentaria se proteger. Enfim, mas a questão ética aqui a gente já ultrapassou, só para a gente não perder o foco aqui, né? Tem também uma questão que é, só para a gente terminar esse aspecto mais básico aqui, que é a diferença entre responsabilidade civil e criminal, né? E aí isso também vai ser importante para essa questão das empresas. Só, né? Até para comentar, né? A gente estava falando do objetivo, né? Uhum. Então, a responsabilidade objetiva, quem quiser, sei que o pessoal gosta, assim, né? Mesmo que não é da área do direito, vai dar daquela gugada lá, mas pode pegar o Código Civil, olhar o 927, parágrafo único, que diz assim, né? Que, na verdade, você responde objetivamente se você tem uma atividade, né, que, ao ser normalmente desenvolvida, implica risco para os direitos de outro. Então, aí entram todos, né? Os fabricantes. Sim. Entra também a questão dos bancos, né? Sim, até eu me lembro bem, assim, muitas questões judiciais acabam... Pois é, mas olha só, chega lá o advogado do banco, né? E diz assim... Olha, eu não tive culpa, inclusive roubaram meu dinheiro também com essa fraude, eu acabei tendo que... Eu perdi dinheiro com isso e tal. Bom, não, vai responder. E do outro lado, né, responsabilidade objetiva, portanto, essa que tem a ver com o risco. Uhum. E do outro lado, temos aí a responsabilidade subjetiva, que é aquela que, para haver responsabilidade, para haver dever de indenizar, tem que se apurar a culpa... no evento. Então, sim, só responde quem tem culpa, né? Então, nesse caso... E isso é relevante, né? Agora que você destacou isso aí, é que em uma situação de um acidente envolvendo um carro autônomo, a empresa que fabrica o software e o carro seria, em um primeiro momento, objetivamente responsável por um acidente. Né? Perfeito. Agora... Em um acidente em que você está dirigindo seu carro normal, como todos nós aqui, não sei se algum ouvinte nosso tem um Tesla ou não, mas se tiver nos avisa, né? Mas quem não tem o Tesla, quem está dirigindo seu carro normal lá e atropela alguém, nesse caso a responsabilidade vai ser subjetiva, ou seja, você vai ter que comprovar que a pessoa ou dormiu no volante, ou estava bêbada, ou não freou onde deveria, ou estava dirigindo, né, muito rapidamente, coisas do gênero, né? Só que com a questão do carro autônomo não é tão simples assim, né? Antes da gente entrar nesse aspecto aí da questão dessas possibilidades de confusão, inclusive de responsabilidades entre motorista, né, que às vezes nem será o motorista e o carro, vamos puxar um pouquinho histórico que o Cristiano estava comentando antes sobre um vídeo Futurama. Eu até achei que fosse o desenho, que tem um desenho chamado Futurama, mas não, é um vídeo da GM. Conta essa história para nós aí. Na verdade, quando eu procurei fazer essa pesquisa, né? Eu, o professor Fachin, nós fomos atrás ver de onde é que surgiu isso e tal. Claro que eu gosto também de ficção científica, leio Asimov. Gosta do Asimov, né? Os legal, nossos ouvintes estão sempre comentando aqui do Asimov. Passo, eu robô. É, então. Gosto, assim, até porque a gente tem que ser um pouco assim. A literatura assim, ajuda, né? Isso, né? Ajuda a pensar um pouco e até para variar um pouco na área, né? Claro. O pessoal também de tecnologia fica ali lendo aqueles livros. Só técnica, né? É. Não, então a gente acaba fazendo outras coisas, né? E o Asimov, ele relaxa um pouco a gente, né? Então, mas vendo assim e procurando artigos que tratassem sobre essa questão da tecnologia, a gente vê que faz muitos anos mesmo que se pensa em a pessoa sentar dentro do carro e esquece, né? Vai, enfim, quem dirige é o carro. Então, quem quiser, gente, até no artigo ali já vai estar, inclusive, o link, né? Pode ver um vídeo que a GM, olha só, a GM organizou, e esse vídeo chama Futurama, no ano de 1939, falando e tratando sobre como seria uma grande cidade em 1960, ou seja, eles imaginaram que em 21 anos estaria tudo já devidamente automatizado, e realmente, tudo devidamente organizado, o vídeo é bem interessante, assim, então vejam esse vídeo, porque ele vai demonstrar que já naquela época havia um pensamento de que logo logo haveríamos carros autônomos, veículos autônomos, que significaria sem motoristas, né? E no vídeo, assim, vocês vão ver que eles, os carros, claro, cada carro está individual, né? Mas eles andam como se fossem vagões, assim, entende? Como vias, né? Até comentando um pouco sobre isso, né? Aquele livro, agora lembrando um pouco, assim, mudando um pouquinho de assunto, com essa história de andar um atrás do outro e tal, né? Tem questões éticas envolvendo isso, porque até o Michael Sandel, naquele livro Injustice, ele fala sobre o fato, por exemplo, de alguém pagar mais, como existe, para andar na via mais rápida. Ah, sim. Sim, em países, né? Que, em países que admitem isso. Então, poderia ter, de repente, dentro dessa ideia, né? Mas esse Futurama, então, seria isso, que como uma eles visão da época, isso, né? Como eles pensavam. E demorou 80, porque isso está se concretizando agora, né? A questão de carros autônomos é, sei lá, e 3, 4 anos. Eles demoraram 80 anos, né, para se concretizar o que eles tinham previsto lá. Interessante, sem congestionamento, que não tem, né? Porque na verdade tu vai entrar naquela rota ali pronto, né? Harmonicamente pareados, ou seja, tudo certinho ali, né? Um atrás do outro, um do ladinho, ninguém corta ninguém. Sim. Tudo... Aproveitando o máximo de espaço possível, né? Isso. É. Né? Então, essa foi a primeira ideia. Mas, claro, depois a coisa começa a acontecer, né? Porque ela tem que sair do papel, da ideia do... Enfim, né, do planejamento começar para a prática. E aí surgem as primeiras ideias de como fazer isso acontecer. Né? Então, eu até trago aqui, no nosso artigo, eu trago que se falou em cabos embutidos nas rodovias, porque, claro, se ele é autônomo, de alguma forma ele tem que se comunicar, né? Se comunicar. Então, seriam os cabos. Depois se falou também na existência de um sensor que reconheceria uma determinada tinta, que isso também... Veria lá uma tinta que... Hoje eu tenho a impressão que um pouco é assim, né? Eu não fui a fundo na análise de sensores do Tesla, mas ele reconhece certos padrões na pista, né? É. Por isso que aqui seria difícil desses carros funcionarem, porque a gente tem muita irregularidade, né? Ao contrário dos Estados Unidos. Na verdade, o fato de você ter um carro autônomo, ou termos vários carros autônomos, deveria mudar completamente o conceito de sinalização. Porque nós temos uma sinalização hoje voltada para seres humanos. Nós teríamos que ter uma rodovia completamente preparada para que sensores de computador, enfim, sensores pudessem se comunicar com os carros. Um dos próximos passos seria isso, né? A questão não somente dos carros autônomos, mas dos carros conversando entre si. A gente já abordou um pouco isso também lá no Robotopia, mas mais uma perspectiva dos possíveis riscos que isso pode ser para a questão da privacidade e de proteção de dados pessoais. Mas não é o nosso assunto aqui, né? Que não é uma outra preocupação, né? Sim. Qual seria o preço que a gente pagaria por carros que se comunicam entre si e empresas que sabem onde você vai o tempo todo e aquela coisa, né? Houve algumas evoluções aí, né? Você comenta dessas essas possibilidades, mas houve um momento bem antes dos Teslas de carros, de experiências da indústria de carros já funcionando de forma autônoma ou semi-autônoma, né? Sim, sim, até eu trouxe aqui no nosso artigo, a gente fala que em 1960 já haveria esse desenvolvimento de um sistema que incluiu cabos embutidos nas rodovias, uhum, que identificariam os obstáculos, uhum, né? Então isso sim. E depois, claro, com o tempo, até se fala aqui do pai do carro autônomo, né? Ernest Dieckmans, né? Que seria um alemão que seria um engenheiro aeroespacial que trouxe e trabalhou com isso. Uhum. E depois, claro, houve um momento em que o próprio departamento, né? Dos projetos, o DARPA, né? Que, uhum, voltado ali ao governo americano, sim, sim, em verdade deu um empurrão, né? Uhum. Através de uma série de premiações e concursos, né? Inclusive teve em 2000, teve uma competição, iniciou em 2000 as competições, né? Isso tudo organizado pelo governo americano, uhum, Pentágono, né? Uhum. E no início foi bem complicado, porque ninguém conseguiu terminar o trajeto, aquela coisa toda, né? Até que, com o tempo, né, na edição de 2007, os veículos acabaram e conseguiram, então, terminar a tal corrida. Uhum. Terminaram seis carros, terminaram a corrida, que foi uma coisa bem interessante, né? Uhum. Então, e aí por diante, aí vem então em 2015 a Google, né? Então, uhum, e 2016 o Tesla. Uhum. Já como um produto sendo vendido, né? Vocês escrevem no artigo de vocês aqui, eu até destaquei uma frase. Até deveria ter lido isso aqui antes, Colombo, mas enfim, pra gente não perder, eu vou ler agora. Vocês dizem o seguinte: a ciência não pede permissão ao direito para se expandir e se reinventar continuamente. Que é o problema do desafio, né? Muitas vezes no segurança legal, eu que sou da área do direito, que, né, o Vinícius é da área de tecnologia, todo mundo sabe, eu às vezes peno assim para tentar achar certas respostas, e às vezes a gente diz que, olha, não tem resposta para isso aqui ainda, a gente ainda está discutindo, e me parece que essa questão, que eu já te passo a palavra, é um pouco disso, né? A Tesla lá, ela já está colocando isso no mercado e ainda há dúvidas sobre a questão da responsabilidade, né? E eu gostei dessa frase que vocês colocaram, que acho que é bem isso mesmo. Na verdade, é interessante falar isso, né? Até eu trago chega um dado momento do artigo. Primeiro, assim, isso é uma constatação bem tranquila, que é o seguinte, né? Desde o pessoal assim, que é mais voltado para a tecnologia, assim, eu digo para vocês, o direito não legislará sobre situações que não existem. Né? Então, ele não se preocupa com isso. Né? Uhum. Então, ele vai se preocupar com coisas ou fatos, eventos, que efetivamente existem ou estão por existir, sim, no máximo, né? Estão, sim, por existir no máximo, porque para ver uma previsão. Mas tem que ser algo que vá acontecer, ou que provavelmente vai acontecer. Basta, senão... a gente pensar, desculpa te interromper, agora me lembrei que o professor Colombo também tem um pouco conhecido, mas é um livro excelente sobre reprodução assistida, né? Que foi um dos temas que estudou no mestrado, né? Isso. Tô te chamando de professor e eu ia dizer que não ia te chamar de professor. Porque a gente é amigo e a gente não fica se chamando de professor quando a gente não tá gravando, né? Mas esse é um exemplo. Até hoje você ainda tem discussões, e no Brasil ainda, a questão da reprodução assistida, você tem lá algumas resoluções, né? Questões éticas, enfim. E ainda não há um consenso sobre isso. Imagina sobre carros autônomos, né? Eu até, assim, aproveitando aqui, falando para vocês, claro, vocês não têm acesso ao artigo, vão poder ler. Pessoal que não é do direito, eu digo assim, tem um doutrinador assim que é fantástico, assim, com certeza o Guilherme lê e gosta também, que é o tal de Pontes de Miranda, né? Uhum. Então vocês, assim, quando... o Pontes de Miranda. Pontes de Miranda, na verdade, eu considero Pontes de Miranda... O maior juiz brasileiro. E mais do que isso, ele era o Google da época, né? Porque pergunte ao Pontes. Quando tem uma dúvida de direito civil, pergunte ao Pontes. Então, acho que a maior obra do direito civil brasileiro é a do Pontes de Miranda. São 60 volumes, né? Então trata de tudo, né? E até no artigo, eu fui procurar e ele escreve assim, olha só. Só para ver essa questão de mudança isso de paradigma. Isso na década, né? de 40, 50, 50, né? Ele começa a escrever em 50, ali ele vai até 70, alguma coisa assim. Foi um tempo assim, mais ou menos nessa época. Ele coloca assim, ó. O transporte supõe ato humano, uhum, tá? Que fez avançar ou parar o veículo, ou dirigiu o cavalo que puxa o carro. A colisão de veículos não se pode reduzir à colisão de coisas, Porque ou houve uma pessoa que estava guiando, ou duas guiavam. Uhum. Ou houve outra causa estranha de atividade humana que produziu o choque dos veículos. Então, vejam assim, né? Como o nosso direito foi construído para regular o acidente, né? Então, ele, claro, o Ponce de Miranda, na época, o que ele se preocupava, né? Ele se preocupou, primeiro, né? Ah, carro, sei lá, tem lá um Chevrolet Pavão, né? Que, uhum, tem que dizer o que, que nós vamos... Sim. Se houver um acidente, como é que vai ser? Mas, claro, na via também tem, normalmente, lá, aquele senhor lá que anda a cavalo. Como é que, uhum, nós vamos fazer se houver um choque entre um cavalo e um carro? Uhum. Né? Um interessante. É interessante. É. Agora nós estamos numa situação próxima dele. Quer dizer, a gente está pensando o que, que vai acontecer se carros autônomos... Porque são coisas, né? Uma das coisas aqui que o Colombo não comentou, e certamente pela questão do tempo, ele sabe disso, está escrito no artigo, inclusive, que é uma parte da nossa responsabilidade civil que lida sobre a responsabilidade sobre o fato da coisa, que é a responsabilidade que as pessoas têm sobre as coisas que elas possuem. E vai desde a questão dos animais, que inclusive já é uma discussão nova, a gente gosta desse tema também. Que o Guilherme estuda bastante. Eventualmente, né? eu me saio nessa questão dos animais que eu tô estudando também. Mas o carro ainda é uma coisa, né? Você ainda tem a posse, você tem a propriedade e a posse do carro, nem sempre ao mesmo tempo, mas, né, se o carro for seu, se você estiver usando, tem a propriedade de posse. Mas esse carro não é comandado por você. E aí você tem o problema de, eventualmente, você ter que responder porque o carro lhe pertence, mas você não tem culpa alguma daquilo e o problema se deu por conta de um erro qualquer lá no software, né? E aí? É o que a gente estava comentando, por exemplo, então, dentro desse nosso estudo, né, para você que é da área de tecnologia, a gente falou responsabilidade objetiva, falou de responsabilidade subjetiva, e também existe uma caracterização que é responsabilidade pelo fato da coisa, ou seja, a coisa é sua, ela causou dano a terceiro, né, você tem que indenizar, né, até fazendo um parênteses aqui, uma brincadeira com o Guilherme aqui, né, diz que o pessoal, ele proferiu uma palestra que foi bem interessante, o pessoal gostou bastante, né? Sim. E aí diziam, tem a palestra do animal. Que era como se eu fosse o animal. Não, mas a palestra era sobre animal. Sobre animais, né? Foi uma pequena brincadeira lá entre os professores. Então, pois é, semana passada teve a palestra do animal. É. Não, mas nós somos animais também. É verdade. Mas e a responsabilidade? Eu estava vendo aqui, a gente estava falando sobre a questão da responsabilidade. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo agora, falando assim... Nos níveis, acho que os níveis de automação, né? Na verdade, assim, o que acontece, né? Quando a gente foi estudar aqui essa questão, sem dúvida alguma a gente tem que pensar o seguinte, poxa, para a gente atribuir responsabilidade para alguém, a gente tem que verificar... Como é que se o ser humano, em que medida, né, o ser humano ele atua ou não no evento. Então isso é muito importante. Então o que a gente acaba vendo, né? Hoje, por exemplo, tem um carro que eu gosto muito, que é o Fusca. Até porque é o carro que eu aprendi a dirigir, né? Então é uma coisa muito da uma tia minha, tinha um Fusca e tal. Tem essa ligação. Mas o Fusca é um exemplo de automação nível zero, né? Sim. Porque, na verdade, o condutor humano, conforme, né, a gente traz, ele atua em tempo integral. Ou seja, eu não me lembro assim, mas eu acho que não há naquele Fusca, aquele mesmo, né, aquele de 60. Aprendeu assim, né, de... Que, enfim, não que eu seja de 60, mas enfim, aquele Fusca, ele não tinha nenhum dispositivo, nenhum sistema auxiliar de segurança. Então, as decisões elas são tomadas pelo motorista. Uhum. E aí tu tens um conceito de motorista. Então, nesse caso, por exemplo, num acidente envolvendo um Fusca, sobre quem você vai falar? Quem será o responsável pelo acidente? Bom, você pode pensar... Bom, primeiro, o responsável pode ser o fabricante do Fusca, é verdade. Sim, por uma falha. Tem uma falha e tal. Quem mais? O motorista pode ser o responsável por esse acidente, perfeito. Bom, só para a gente trabalhar um pouquinho, né? Agora você pode dizer, bom, mas o motorista não teve culpa no evento, pode ser? Pode. Aí aparece outro aqui, só para complementar esse nosso jogo de todos esses... Tentar explicar a responsabilidade civil em 10 minutos. A gente tem uma palavrinha que chama excludentes, né? Uhum. Que é fácil de entender, que é o excludente é o que exclui, né? Uhum. É tranquilo, né? Sim. Então seriam algumas situações excludentes. Então, se você está dirigindo seu veículo e a vítima se atira na frente do carro, há uma excludente Sim. Né? No caso, por quê? Fato exclusivo, por culpa exclusiva da vítima. Então, uma excludente de nexo causal nesse caso. Então, o nexo causal ele é rompido, ou seja, não há uma relação entre a conduta do motorista né? e o que nós temos como resultado, né? Porque, na verdade, esse pedestre, né, ele se atira na frente do veículo. Então, então o que nós estamos vendo aqui? Nós temos aí, nesse carro, nesse Fusca, nós temos a figura do motorista, temos a figura do fabricante e podemos aí também analisar a conduta desse pedestre que, enfim, acabou sofrendo, né, esse acidente. Agora, saímos do Fusca, que é o nível zero, né? Vamos para o nível mais elevado. Eu gosto de explicar assim porque fica mais fácil, né? Depois a gente vai pro recheio. Vocês colocam no artigo algumas nomenclaturas, mas acho que não importa o nome aqui, né? Nome não é no mesmo. O nível zero é no automation, quer dizer, não tem nada de automação, né? Não tem nenhum driver assistant, por exemplo, não tem nada que vai ajudar, nenhum software que vai ajudar. Então pensa naquele Fusca. E a gente chama aqui o último nível de nível 5, que é Full Automation, que seria o estado da arte. O estado da arte da ciência é o estado mais elevado da ciência, em que, na verdade, que nós não temos ainda em vias, nas ruas, nas rodovias, em que dispensaria totalmente a intervenção de um motorista humano. É interessante, assim, nesse caso do nível 5, né, que é o Full Automation, em que nós não temos mais regularmente, se estiver desempenhando esta automação total, porque dificilmente, até conversando assim e observando, você vai ter um carro que nunca alguém possa intervir, porque provavelmente vai ter um botão que você vai apertar lá e vai dizer Full Automation, né? Sim, sim. Agora, isso não. Dificilmente vão fazer um carro que você não possa, se você quiser, apertar o botão e tomar. Sim, não. Imagina uma situação muito prosaica. Você quer manobrar o carro dentro da sua garagem para botar a bicicleta do lado. É difícil, você não vai botar no GPS do carro para o carro ir de um lugar, né, de 5 metros adiante. Você vai ter que eventualmente poder mover, quer dizer, penso eu, né? Porque a gente já viu até na internet aqueles carros que não tem nem direção, né? Você entra e meio que carros públicos, assim, como se fossem táxis públicos, né? Mas imagino que seja, você tem razão, acho que sim. É, o Full, vamos pensar assim, que o Full Automation, ou se tiver no modo Full Automation, assim, né, para deixar bem claro, você não tem motorista. Então, o cara pode dormir assim, no banco de trás. Aquela perguntinha assim básica, né? Qual a responsabilidade do motorista numa situação de full automation? A resposta é: não há motorista. Não há motorista. É o software. Aí você vai ter quem ali? Vamos lá. Novos. Vamos dizer assim, talvez as mesmas pessoas, por até ter, com funções diferentes, com atribuições diferentes. Sim, sim, sim. E até uma nova pessoa, de repente, né? Porque, olha o que nós vamos trabalhar aqui. Quem é que vai estar ali? Bom, vai estar lá, por exemplo, o dono do veículo, proprietário. Esse proprietário, ele pode ou não estar dentro do veículo no momento do acidente. Ele até pode estar chamando o veículo, né? Pode ser. Pô, eu tô aqui no meu escritório, vou ter que viajar. Sim. Não, hoje vou. Não vou usar o carro, só meio-dia vou marcar para ele estar aqui na frente. Legal. Que legal, né? Sim, eu que vim, a gente tá gravando aqui no escritório do Colombo, hoje eu vim. Excepcionalmente, né? Sempre gravamos pela internet. Mas, e estreando também o nosso equipamento novo de gravação. Olha aí, a gente já tinha usado outras vezes, mas é estreia aqui de verdade. E eu vim de Uber, né? Poderia, numa situação dessa, você colocou, chamo o meu carro, ele chega aqui, eu volto, venho de Uber e volto de carro, sem dúvida. E essa é uma situação, você não precisa de um ser humano para te trazer o carro. Então, por isso que vai mudar um pouco a funcionalidade, isso, né? Então, são coisas assim que. Mas veja, então você tem o proprietário do veículo, que aliás eu posso, por exemplo. No caso, né? Na condição de proprietário, eu posso simplesmente não estar no momento, entendeu? E vamos ter uma outra pessoa que vai ser o usuário, que hoje nós temos usuários, né? Mas necessariamente temos sempre um motorista. Nós podemos ter casos em que nós só teremos usuários. Por exemplo, um amigo seu precisa lá do... fazer uma locomoção e você é o proprietário. Não te preocupa, o meu carro te busca e te leva onde quiser. Ele não tem a rigor, ele não tem uma responsabilidade, porque ele não está dirigindo, ele não é o proprietário. ele está dentro do carro. Mas se você, aí tem um outro problema, que seria eventualmente o dano causado a esse seu amigo dentro do carro que você não está dirigindo. Percebe como é complexo? Que é uma linha de carona, né? Uhum. Aí nós teríamos que trabalhar com a ideia, se nós transplantássemos essa ideia para o nosso ordenamento, né? Aliás, isso é interessante falar para o nosso transplante, nosso ouvinte aí, né, que gosta de dar carona, né? Eu sempre pergunto em aula, assim, às vezes, ah, quem é que dá carona aqui? Se ninguém levanta a mão, ele fala, vocês são ruins, hein? Ninguém dá carona para ninguém aqui, mas é super comum dar carona, né? Sim. Então, você dá carona, por exemplo, alguém, a nossa jurisprudência, falando sobre o direito brasileiro agora, ela atenua bastante a responsabilidade, né? Porque esse contrato que tecnicamente é chamado de transporte de cortesia, uhum, ele só gera responsabilização quando houver culpa grave, né? Ou dolo. Uhum. Porque se trabalha com a ideia de que, como isso é um contrato gratuito, gratuito e benéfico, uhum, né? Ou seja, que uma pessoa tem vantagens e outra só tem desvantagens, uhum, no caso você não pode atribuir por uma mera... Então existem casos, por exemplo, de questão no judiciário, inclusive eu acompanhei alguns casos, em que se o nível de culpa é leve, mesmo verificada a culpa no caso, não há dever de indenizar. Sim, diz do motorista para o caroneiro. Isso, por exemplo, daqui a pouco, vamos dizer assim, está chovendo e ele deveria estar... Tá, né, e a pista dá 60 por hora, e ele deveria estar tá 50, porque está chovendo, mas ele mantém os 60, então culpa leve. Nesse caso, né, ele realmente vai ser considerado culpado, mas a jurisprudência não atribui dever de indenizar ele, por quê? Porque ele é um cara legal, ele dá carona pra ninguém, carona, né? Sim. Ele só pode ser atribuído. Então, esse seu caso aí, Guilherme, teu caso aí... Tem que me chamar de professor de novo. Ia, quase, mas eu consegui... Consegui romper. Mas vejam, então é isso. Mas, enfim, então, para esse carro full, né? Então, nós vamos ter ali o proprietário, o usuário, né? Em tese, nós não temos motorista, não temos condutor do carro, full, porque ele é full, né? Enfim, vamos ter as pessoas que vão, evidentemente, sofrer o dano, né? Que daí, sim, nós vamos ter que analisar também a conduta delas, claro, na medida em que, por exemplo, elas contribuírem para o evento. Aí surgindo mais um conceito jurídico, hoje a gente está falando bastante de conceito jurídico, né, professor? Guilherme. Né? Mas a gente está falando bastante, mas eu acho que a gente está tentando trazer para uma linguagem bem coloquial. Então, o que seria a culpa denominada concorrente? Né? Que é um ponto importante. Concorrente, como o nome já diz, mais de um, né, concorre para o evento. Então, nós poderíamos ter casos em que a vítima, em que pese, tenha suportado esse dano, de alguma forma ela concorreu, ou seja, de alguma forma ela colaborou, sim, ela auxiliou para que houvesse o dano. Sim, sem romper completamente o nexo, sem que a culpa, isso, fosse exclusivamente dela, ou seja, meio que você divide, no final das contas você divide as responsabilidades, colocando, caso, né, numa... Do... É aquele caso, por exemplo, a culpa concorrente no acidente de trânsito, aliás, ela é bem comum, né, porque, por exemplo, nem sempre uma única pessoa é o responsável pelo evento. Vamos ver um caso concreto. Você está dirigindo seu veículo, né, a 80 km por hora com os faróis apagados. E alguém entra na pista... Na contramão. E na contramão, por exemplo. Então, o que o magistrado vai olhar o caso concreto? Vai dizer, poxa, não, só um pouquinho. O cara está com o farol apagado de noite. E o outro entrou correndo. Sim. Então, bom, quem está com o farol apagado... estava numa via principal, é responsável 60% do acidente. E o outro que entrou, 40%. Então ele consegue também atribuir, né, essa questão... Nessa tentativa de equalizar. Então também nós temos que trabalhar com isso. Mas vejam, voltando para os níveis de automação. Então nós temos o nível zero, em que está na mão do condutor. O condutor está com todo esse peso sobre ele. Sim. No momento que nós vamos para a automação total, para full automation, o que nós vamos ter? Esse peso começa, né, a ser atribuído a quem? Ao fabricante do carro, aquele que... a montadora. A quem mais? A todos aqueles sistemas que ali estão. Sim. Software. Porque é um computador, né? A gente comentava antes aqui. Eu acho até que o Bruce Schneier fala que com a internet das coisas e com a automatização, as coisas não são mais o que originalmente elas eram, né? Então, não é um carro, é um computador que te leva para os lugares. Na verdade, é um computador, né? E essa é uma questão interessante quando a gente começa a falar em internet das coisas, e automação, e robótica, e inteligência artificial, é que até hoje os efeitos no mundo concreto de falhas informáticas eram muito limitados, né? Se o teu computador para de funcionar, tu vai perder lá o teu trabalho, do que tu fez um dia, se não tem backup e perde os dados, enfim, mas não vai ter um dano físico se o teu computador parar de funcionar, né? Tu tiver alguma falha num software. Com o carro já é diferente, né? Uma falha num software, ela pode sim matar algumas pessoas, e o pior, costuma se dizer, né, numa visão até muito otimista, os carros do futuro serão todos muito seguros. É provável que sim, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que as falhas também vão ser endêmicas, né? Uma eventual falha muito grave que não for corrigida, ela pode se manifestar, inclusive, ao mesmo tempo, várias, para muitas pessoas, né? Então, é algo a se considerar também, né? Até os mais otimistas, assim, aqueles que dizem, não, logo chegaremos ao estado da arte, enfim, e tal, que teremos... Há uma comparação, até eu coloco um texto aqui, eu e o professor Fachini, a gente pesquisou junto, assim, foi realmente a quatro mãos, a gente estudou, trocou ideias sobre esse ponto, né? Dizendo, assim, que... será futuramente, olha que otimista, né? Será algo assim extremamente perigoso, até não recomendável você dirigir, né? Você comandar o seu carro se você tem um sistema autônomo. Por quê? Porque na verdade a possibilidade de erro que você tem, você mesmo controlando velocidade, direção e tudo mais, vai ser muito maior do que você deixar na mão do veículo autônomo. Então, sim. Você tem questões interessantes aí também, né? Que é as pessoas gostam de dirigir, né? É verdade. É que nem carro elétrico, né? Vamos ter só carros elétricos no futuro. Não, você tem os entusiastas ali do carburador, né? Os colecionadores. O colecionador, o colombo que gosta lá do Fusca, eventualmente tem o Fusca. Você não vai poder mais fazer isso, né? Claro que é um exercício de futurologia aqui, né? Mas talvez você não tenha seguro, né? Exato. Eventualmente, você quer dirigir, beleza, é por sua conta e risco. Seu seguro cessa aqui enquanto... ao mesmo tempo que a gente ganha em segurança, você perde um pouco em liberdade, né? É uma questão interessante de tentar imaginar também, né? Será que esse mundo é o ideal? Muita segurança e pouca liberdade? É verdade. Mas enfim, mas aí a gente tá fugindo do tema aqui. Mas aí a gente tem, voltando assim pro tema, né, Guilherme, ia chamar aí pra nós. Nós temos pontos antípodas aqui. Então, nós temos lá o Fusca e nós temos o Full Automation, né? Então, sem automação e com automação total. Bom, mas a questão fica interessantíssima pro direito na medida em que nós começamos a trabalhar com esse meio, né? Com esse recheio. Que é o que está entre o que não é automatizado, não tem nenhum grau de automação, e o que é totalmente automatizado. Que daí começa, que é basicamente o que nós estamos vivendo agora. Porque, pensem assim, nós começamos, né? Enfim, eu comecei dirigindo um Fusca, né? Logo depois começaram a surgir os carros com softwares. Então, hoje nós temos softwares nos carros, claro, né? Então, claro. Tranquilo. Cada vez mais eles vão tomando espaço. E é uma Parque coisa legal, assiste, né? Claro. E é legal, né? Então, tudo bem. Mas aí começa, nesse meio termo entre a total automação e a não automação, nós vamos ter um momento em que nós vamos ter que trabalhar com a atuação, às vezes, sobreposta, ou às vezes excludente, quer dizer, ou os dois vão poder fazer, um faz e o outro não faz, do ser humano e da máquina. Você e aí é interessante. Ao mesmo tempo, os dois atuando, porque o Tesla é isso, né? Ou ao mesmo tempo os dois têm que atuar, ou tu consegue separar, aí que vai surgir a importância do magistrado, no caso, e do perito. Claro. Que vai ter que analisar se... E dos registros que esses carros... Exato. Né, a gente comentou no quem episódio. Quem é que estava comandando... Essa direção, ela estava... sendo levada por um ser humano, naquele momento quem conduzia o carro era aquele só sistema. E também aí, e agora nós estamos numa época assim, toda tecnologia ela tem um período de sacrifício, assim, que é aquele período mais difícil. Nós vivemos isso, né? Sim, sim. Por exemplo, nós advogados, eu sou um advogado que participou, né, Guilherme também, está participando, na verdade, da transição do processo físico para o eletrônico. Digital, né? Então, aliás, até eu pensava, né? Mas como fazer um processo eletrônico? E os documentos físicos? Uhum. E vai ter a assinatura do cara lá? Como é que vai ser isso aí? Então, com o tempo a gente vê que a coisa, né, vai evoluindo. Agora, isso dá muito trabalho. Até a gente tem várias piadas na internet lá do cara destruindo o computador. O advogado tá trabalhando, destrói o computador de raiva, né? Porque não funciona. Então, porque não consegue enviar o tal do documento. Então, claro que agora nós estamos num momento de grande sacrifício, e até sacrifícios de seres humanos, como a gente está vendo, para implementar essa tecnologia. Por quê? Certamente esses seres humanos não queriam ser sacrificados. Com certeza, né? Agora, o que acontece? Hoje, como as coisas estão e os níveis de automação que hoje estão, há uma obrigatoriedade. Por exemplo, vamos falar assim de... Eu olho agora aqui, eu abro a minha janela aqui no YouTube Vários, olho para trás, olho para fora, eu não vou encontrar ali um veículo autônomo. Agora, se eu estiver no Vale do Silício, se eu estiver... eu posso verificar assim, tá passando ali um veículo autônomo e tal, tudo mais, né? Então, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos? Né? Agora, os Estados Unidos estão trabalhando com a ideia de que este... Ainda nós não temos só o usuário, nós temos um motorista, né? Então, este motorista, pelas regras, e eu trago isso no... De vários estados americanos, né? Então, tem que estar com a mão no volante. Isso implica em um dever de reagir. Do motorista. Do motorista. Então, aí que está a questão hoje, por exemplo. Vejam como um juiz, por exemplo, americano, ou mesmo um juiz brasileiro, ao analisar o caso, ele teria que verificar também se este motorista, ele cumpria o seu dever mínimo, que era... estar com as mãos no volante. E se ele teria condições, dentro do tempo e da circunstância existente, de ter uma reação possível. Tempestiva, né? Inesperada, coloca... de alguém que estivesse nessa situação. Vocês colocam no artigo o caso do Uber, né? Que... o motor foi filmado, né? A gente já falou em outros episódios, os nossos ouvintes certamente já viram esse vídeo, em que o condutor, ele está distraído, né? É. Até esse é um ponto interessante. Olha como, analisando o caso, assim, né? Como a tecnologia, enfim, ela é disruptiva, né? Mas ela traz para o ser humano condutas, podemos dizer assim, opostas, né? Porque o carro autônomo, toda tecnologia autônoma, ela tem uma vocação, tem um caminho. Qual é o caminho? A desconexão. Ou seja, pô, legal, eu tô num carro autônomo, então, o que quer dizer? O que eu vou fazer? Eu vou dormir, eu vou ler um livro, pô, finalmente, né? Ficar mexendo no celular, né? Todo mundo hoje gosta tanto de mexer no celular enquanto dirige, né? Sei lá, eu vou fazer algo, porque a grande, vamos dizer assim, o atrativo é você pensar assim, poxa, você pode resolver assim, eu não sei dirigir, não quero dirigir, saco, não quero aprender a dirigir, não quero fazer teste de direção e tal. Sim. Então eu quero sentar num carro e andar, tudo bem. Mas pode ser também o seguinte, eu quero usar aquele tempo que eu estou dentro do veículo para fazer outra coisa. Então finalmente eu vou ler aquele texto, né, Guilherme? Aquele trabalho que eu tenho que corrigir, que não deu tempo. Até tive uma piadinha assim na internet esses dias atrás que tava um professor, né? Era uma professora, assim, brincadeira, assim, né? Que ela tava em sala de aula e daí ela agrediu uma pessoa e foi presa. Né? Daí foram entrevistar ela e disse, finalmente hoje tenho tempo para ler todos os textos. Aí então ela cheia de livro, lendo, assim, feliz da vida. Então, quem sabe, assim, por exemplo, daqui a pouco eu vou me locomover, né? Eu vou ficar 40 minutos dentro do veículo. 40 minutos é um tempo valioso, bem considerável, né? Mas não é o que há hoje, né? Eu até tinha notado aqui algumas possibilidades, né? Porque um dos problemas que eu vejo porque as empresas tentarão se proteger, né? É da natureza delas. São como as seguradoras, né? Até aquele filme que é com... Putz, como é? Eu assisti esses dias, O Homem que Fazia Chover, que é de um advogado famoso, tem vários livros sobre a questão do direito e tal, e o filme fala justamente sobre uma seguradora que em todas as vezes que alguém acionava o seguro, ela negava, né, a cobertura. Sim. Então, e aí depois foram processados, ganharam milhões, a seguradora foi à falência. Mas as empresas tentarão se proteger. E nessa dinâmica, por exemplo, em saber se era o software ou se era a pessoa que estava dirigindo naquele momento, a empresa, a dona, a mantenedora do carro, porque você tem um produto e tem um serviço ao mesmo tempo, né? Ah. O serviço que vai ficar recolhendo dados e... A ideia agora é um serviço, né? É um serviço, né? Cada vez mais vai ser um serviço. Talvez você nem tenha mais carros no futuro, vai ser um carro contratado que não é seu, ela compra o serviço. Mas ela tem essa informação. A questão é, será que ela daria essa informação para o usuário ou usuário barra motorista, né, que informação é essa que poderia ser usada contra ela mesma? Né? Você percebe, claro, que ela tem todos os incentivos para não lhe dar informação. Com certeza. Como dar ou usar quando... Ou só usar quando for... aí você tem um problema jurídico que... A gente não se comprometeu a dar soluções aqui, né, Cristina? Não. A gente está só levantando problema. Como é que a gente vai resolver isso? A gente tem que ter uma lei para obrigar ela sempre a dar isso, ou esses logs vão ser automaticamente transferidos para uma conta do condutor, sei lá, né? Chega todo dia da noite, você recebe lá os logs, ficam guardadinhos com você. De forma que ela não possa retirar. Tô pensando alto aqui, né? Sim, sim, sim. Mas é mais um dos problemas que a gente teria, sim. Porque senão, por outro lado, também o condutor, ele vai poder sempre ter como álibi, né, no, na sua conduta, dizendo, não, isso aí eu não tava dirigindo. Pronto. Então, é com ela lá. O que pode fazer também, por outro lado, que as empresas sempre sejam chamadas, né, a participar de eventuais processos judiciais. É, como você falou, assim, na verdade, como nós vamos ter aí a desconexão, que é, a pessoa cada vez mais fica longe de todos esses, enfim, dessa ação do carro. Uhum. Né? E por outro lado, é obrigado a ter uma, e como a gente vê aqui nos manuais, vão dizer, olha, você tem que reagir caso haja um problema. Evidentemente vai ficar muito na mão. Vai ficar muito na mão das indústrias esses dados, porque daqui a pouco eu posso estar dormindo, vamos dizer, num estado de. Um estado mais avançado. Sim, né? Ou o cara bebeu, né? Que é o grande problema, se dirigir bebê não pode. Aí você. Você saiu com o carro, bebeu, né? Certamente nós precisaríamos de lei. A Califórnia já passou a regular isso, acho que vocês falam isso no artigo também, né? Tem algumas leis sobre isso também, né? É, claro que, por outro lado, imaginando a pior hipótese no nosso direito atual, por exemplo. O cidadão responde frente ao acidente, ao atingido pelo carro, independentemente de estar ele ou não dirigindo, ele responde, né? Mas ele ainda vai ter o que a gente chama de direito de regresso contra a empresa se comprovar uma eventual falha dela. Seria isso, né? É, a ideia também é que, pelo menos dentro da ordem jurídica atual, né, e assim funciona também, porque hoje existem falhas, né, hoje já existem falhas de software hoje. Não necessariamente precisa ser um carro autônomo para ter uma falha de um software. Claro. Houve a falha do software, bom, atropelou alguém, eu sou o dono da coisa, eu vou ter que indenizar. Agora, eu verificando que esse software... Então, claro, se você está, por exemplo, dirigindo o seu carro hoje, né, atualmente, assim, se você ser um carro autônomo, sim, e der um problema em um software, né, que você tem dentro do carro, que esse software deu causa ao acidente, você vai ter que indenizar a quem você trouxe prejuízo e depois você vai ter um direito de regresso. Se conseguir provar que houve uma falha no software. Isso, vai ter que provar. Agora, essa é a grande... esse momento que nós vivemos, e o momento que os Estados Unidos, então, já está buscando regulações, é evidentemente isso, em que, de um lado, você compra um carro autônomo para ficar tranquilo, numa boa, por outro lado... Você tem obrigações, os manuais, os carros, que você tem que reagir. Então... Você está comprando um carro achando que eventualmente as coisas ficaram mais fáceis, provavelmente menos acidentes ocorrerão. Não, vamos lá, né, Cristiano? Os carros de hoje, a gente vê, eu estava vendo na TV, carros normais, assim, que já possuem sensor de presença, que é algo muito simples, né? Sim. Isso já há muito tempo, eu até lembro de um colega que comprou um Volvo há um tempo atrás, e ele contando que ele foi sair ou foi entrar na casa e aí o portão meio que baixou, né? Começou a baixar e ele tomou um susto porque o carro freou sozinho. E o que aconteceu depois que ele foi se dar conta que era o sensor de presença e tal que freou o carro dele bem antes de ocorrer a colisão, né? Então, você já tem coisas acontecendo aí, né? Bem entre nós, né? Então, na prática, assim, trazendo uma solução, claro, se você tem automação zero, bom, tá na mão do motorista. Se você tem automação total, vai estar muito mais na mão do fabricante, né? Se você está nesse meio tempo, nessa questão intermediária, em que tanto você tem motorista como você tem o software do fabricante, o magistrado vai ter que olhar cada caso e vai ter que verificar, então, quem deu causa ao evento ou se haveria um dever por parte do motorista de tomar o comando. Esse é o ponto. Agora, realmente, essa é a grande discussão, porque há uma grande queixa por parte dos fabricantes que, ao introduzir toda essa ideia no mercado, acaba trazendo para ele toda a responsabilidade. Sim. E aí vem, assim, só para a gente trazer esse ponto, né? Já há estudos da União Europeia sobre isso. Sim. E a grande ideia da União Europeia, né, em relação a tudo isso que é trazido, é que venha a ser criado um fundo, como se um seguro que pagasse todas as indenizações para que seja viável. Seja viável. É interessante, né? Quando a gente fala, a gente estuda, eu lembro de estar estudando um pouco de responsabilidade civil há um tempo atrás, em questão de trânsito, né? E aí eu não vou lembrar exatamente o autor, puxa da memória aqui, Cristiano. Mas ele colocava como a disciplina de responsabilidade civil ela se desenvolve de uma maneira diferente em países em que o seguro obrigatório funciona de verdade. Ou seja, você tem um seguro de verdade que vai cobrir todos os danos que ocorrem em determinadas situações. Que não é que nem aqui que você tem um valorzinho pequeno lá, que não cobre praticamente nada, sim, né? Então, a ideia de um fundo garantidor é boa. Eu já tinha ouvido até algumas pessoas, ao falar sobre robótica e inteligência artificial, de ter um imposto sobre quem utiliza inteligência artificial e robôs, justamente para dar conta de indenizar esses eventuais danos, né? Mas aí você tem uma questão econômica, porque é imposto, as coisas vão ficar mais caras, as empresas terão que fazer esse fundo. É difícil você equalizar essa questão econômica, que já foge um pouco também da nossa... Então eu já trago para vocês, assim, até nosso artigo ele fala sobre isso, mas é a resolução do Parlamento Europeu de 16 de fevereiro de 2017, né? Que vai conter, olha só que... recomendações à comissão, e olha a alegria do seu direito civil, né? Sobre disposições de direito civil sobre robótica. Sim. Então, vejam, ali estará uma série de situações. Quem gosta da matéria, você que trabalha com tecnologia, poxa, é muito legal. Vai ter veículo autônomo, vai ter questões drones, né? Enfim, várias questões, então, e é de fácil acesso, né? A gente até passa, que são 26 páginas, né? A gente vai colocar no show notes também para quem quiser acessar, e eu falei no início que a maioria dos nossos ouvintes é da área de tecnologia, mas nós temos ouvintes, inclusive ouvintes lá do Apoia-se, que contribuem para o podcast, que são advogados, né? Então, para esses sim vão estar faceiros de encontrar um episódio dedicado, né, para a questão do direito. Mas uma das questões que até nos chamou a atenção quando a gente passava rapidamente aqui sobre essa resolução é que eles falam que veículos autônomos, vamos lá, né, não são somente carros, você tem uma série de outros veículos autônomos. Ele fala aqui em sistemas telepilotados, né, conectados, autônomos, rodoviário, ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo. Porque, pena que o Vinícius não está aqui conosco, ele gosta muito de aviação, entende muito de aviação, e sempre que a gente começa a falar sobre essa questão de automatização, ele já começa a explicar um pouco, não, mas espera aí, a indústria aérea, praticamente o avião meio que voa sozinho, você tem um piloto lá para subir e descer, né, pousar e decolar, mas o restante tudo já está muito e muito tempo. Seria uma high automation. Exatamente. Porque, na verdade, teria que analisar cada caso. Né? Eu sempre gosto de analisar cada equipamento, cada aparelho. Mas, na verdade, se você for analisar, é verdade. Porque o que o piloto... O piloto está ali se houver um problema. O garantidor. Ele está ali. E veja, hoje há aviões que poderiam pousar, dependendo do trajeto, ele poderia voar sem piloto. É. Com a mesma segurança que é hoje. A questão é... Você se sentiria bem, é um aspecto psicológico, você voaria num avião que não tem piloto? É verdade. É, isso é uma... Essa é uma grande... Esses são os grandes desafios agora. É que não tem resposta, né? A gente, na verdade, hoje já está com um problema. Estamos já chegando em 1 hora e 2 minutos aqui. Acho que podemos ir encerrando, né, Cristiano? Sim, acho que... Quer deixar aqui para nós as considerações finais? Enfim. Não, acredito assim que, na verdade, tudo que a gente trouxe aqui, evidentemente, são assuntos que, se você procurar nos tribunais, você não vai achar jurisprudência sobre isso. Estamos aqui, na verdade, fazendo estudos para, talvez, auxiliar futuramente julgadores que possam ter posicionamentos sobre essa matéria, né? Mas o que nos leva, assim, o que a gente pensa sobre a temática é que tudo que envolve tecnologia, tudo que envolve direito, tem que ser olhado com aquela visão, né, de prever, de pensar para frente mesmo. Uhum. E cada vez mais, participando assim, de estudos e lendo, cada vez mais eu vejo que isso não é uma parte de um outro direito, mas na verdade é um direito que ele vai se expandindo. Ele vai... Eu acho que essa nossa área, né, direito e novas tecnologias, direito eletrônico, direito da TI, né, independentemente do termo que se use, eu acho que carece de estudos como esse que tu e o professor Facchini fizeram, que é porque quando a gente começa a falar nessas questões, às vezes até em eventos, né, você vê os advogados se focando muito nos aspectos da tecnologia, ou seja, falam só sobre tecnologia. Mas nós temos que trazer esse exercício, né? Como é que resolveríamos essa situação no direito civil atual? Isso eu acho que se faz pouco, né? É uma verdadeira imersão de uma área na outra e buscando elementos profundos do direito civil, de responsabilidade civil. A própria questão... A gente não vai falar aqui porque fica muito jurídico, né? Mas as próprias teorias do nexo causal, causalidade alternativa, você tem coisas nesse sentido, assim, eventualmente, que quando você não sabe quem... muitos envolvidos no mesmo evento, você não tem certeza quem comprovou, você tem uma teoria lá de nexo causal que divide entre todo mundo e deu, mesmo você sabendo que só um foi responsável. Ah, inclusive julgado sobre isso, né? É, até teve um caso, assim, só para trazer agora, falasse, que era uma questão de um remédio que, em determinado tempo, há muitos anos atrás, uhum, né, várias pessoas tomaram esse remédio, mulheres tomaram esse remédio. Ah, talidomida? E aí e deu problema de... Depois de uma geração é que surgiu o problema. Ah, né? É. Não dava na pessoa que tomava, mas nas suas filhas, né? Sim, isso. E aí, na época, eu me lembro que a solução que foi dada foi o seguinte: ó, vamos ver quais são os laboratórios que faziam esse remédio, uhum, na época, né? Uhum. E vamos share, vamos compartilhar, uhum, a responsabilidade por todos dentro da fatia de mercado que eles tinham. Então, daí, uhum, o juiz ia lá e condenava, ah, por exemplo, R$100 mil. Bom, laboratório A tinha 10% do mercado, então ele pagava 10%. Então, isso é a ideia dessa causalidade. Causalidade alternativa. Teoria da causalidade alternativa. Eu lembro de um outro caso que eu dei a disciplina de responsabilidade civil e contava um caso que era numa festa, né? Então, você tinha lá um desfile e aí você tinha um carro, meio que um carro alegórico, assim, onde as pessoas portavam espingardas. E aí, em determinado momento, eles disparavam as espingardas, obviamente, com tiros de festim. Então, tinham várias pessoas que dispararam as tais das espingardas. Só que alguém colocou uma bala, né, um projétil de verdade na espingarda e atirou e acertou o braço de alguém. Não matou ninguém, mas então acertou. Então, a discussão era o nexo causal e acabou utilizando essa teoria, que não é muito utilizada, para dividir essa responsabilidade entre todo mundo que estava com a espingarda, mesmo que somente um que causou, né? É curioso isso, porque nós temos formas de resolver problemas complexos no direito brasileiro e eventualmente a gente não vê essas coisas aparecendo aí. E até assim, realmente, mas assim, finalizando, assim, vamos terminar. Mas eu digo assim que, primeiramente, eu agradeço, né, Guilherme, pelo convite. E o Vinícius também, né? E o Vinícius, que está de férias. Está descansando. Está descansando, férias merecidas. Merece. Uhum. Mas, e já aproveito para convidá-los, né, tanto, uhum, o Guilherme como o Vinícius, para participar da disciplina nós vamos ter na muito, bem lembrado, muito bem lembrado. Nós criamos lá uma disciplina chamada Cyber Law e Novas Tecnologias, que só vai tratar sobre temas voltados ao direito e às novas tecnologias e tudo mais. Uma das poucas faculdades aqui na região que fizeram isso, né? E já estão convidados a participar, né? Então, pessoal de segurança. Iremos lá, sim. Com muito orgulho e destacando, foi uma ideia que o professor Colombo teve, né? Submeteu a faculdade e foi bem aceito, né? Coordenação aceitou, né? Pô, ótimo. Ótimo, porque são pouquíssimas as faculdades que têm isso. Né? A disciplina foi confirmada? Já está confirmada. Já tem inscritos, né? Full também. ótimo. Bem, então, vamos então acompanhar isso, eventualmente, se quando formos lá, o convite é verdadeiro mesmo? É verdadeiro, não, então, não é aquele que a gente chega, tipo, vai lá em casa, vai lá em casa, um dia, né? A gente se fala, né? Então, quando a gente formos lá, vamos fazer os comentários aqui no podcast, a gente agradece a presença do Cristiano Colombo, meu amigo Cristiano Colombo, pela segunda vez aqui no Segurança Legal, e a gente espera outras contribuições na medida do possível, né? Outros estudos. A gente está preparando algumas coisas aí, né, Colombo, para submeter, mas a gente não vai falar agora porque não pode, sim. É inédito ainda, né? Não pode falar. Mas em sendo aceito aí o material que a gente está propondo, eventualmente a gente até pode trazendo um podcast, né? Ou outros temas também que a gente achar interessante, né? Então era isso, pessoal. Nós agradecemos então ao professor Colombo, Cristiano Colombo. Agradecemos também a todos que nos acompanharam até aqui e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!